Alô, companheirinho, tudo bom? Tudo legalzinho? Estamos abrindo este podcast especial visando encher linguiça e dar um tempo enquanto as coisas não acontecem. Pois é, enquanto o nosso site oficial não fica pronto, nós estamos fazendo alguns testes de gravação e hoje sobrou um tempinho, então resolvi falar um pouco com você para falar das novidades que estão rolando por aí, o que está acontecendo. Eu quero começar hoje falando do Maurício de Souza. Que legal! Maurício de Souza lançou, o Maurição lançou aí o Turma da Mônica Mangá, né? Realmente, eu dei uma paradinha para ver, baixei o Skank, que eu não vou dar o meu rico dinheirinho para ver aquela coisa. Deus me livre, não tenho mais paciência. Baixei, dei uma bicada, o que acontece? Aquilo não é mangá, né? Aquilo lá pode ser tudo, mas não é mangá. Porque você tem a principal característica dos mangás é a agilidade da produção técnica e visual gráfica, né? É um negócio muito ágil, é um negócio dramático, né? São sequências e cenas derivativas do cinema italiano, né? Do Western Spaghetti, aqueles close nos olhos, assim. O mangá chupinhou isso. Se não me engano, foi a partir do Gonagai, porque o Gonagai você conhece, né? Porque o Tezuka não, o Tezuka usava aquela narrativa mais linear, bem cartunesca, Disney e Max Fleischer, né? Já o Gonagai era aquela coisa mais cinematográfica, e foi ele que elevou o mangá a um estilo mais furioso, uma coisa mais visualmente agressiva, né? Com aquelas caras, olhares e tal. E isso veio do cinema italiano, tá na cara, né? O Maurício de Souza, ele não tá fazendo mangá. Não, ele não tá fazendo mangá. Ele tá fazendo o quê? Uma adaptação técnica do estilo dele. E dele eu coloco entre aspas, porque quem fez a Mônica ser fofinha foi o Aluíra Amâncio, né? Que ele que definiu tudo aqui. Você conhece a Mônica, ela era aquela coisa horrorosa, toda torta dos anos 60, 70. Aí entrou o Aluíra Amâncio e remodelou o personagem, deixando ela fofinha. Ele fofolizou a Mônica. E o que o Maurício faz hoje não é mangá, lógico que não é. Não é mangá porque você não tem agilidades de cena, você só tem no máximo um ou outro enquadramento com caras e bocas, etc. E a temática também não é mangá, porque ela está muito, vou usar uma palavra difícil para você, rastaquera. É uma coisa bem res do chão, assim, bem baixa, porque você não tem uma direção de arte, um ângulo mais especial, né? Uma pega assim de baixo. Pega-se assim na parte de uma câmera, essa a partir dos pés, passa pela bundinha, vai pelas costas, sobe. Você não tem disso. A câmera do Maurício de Souza nos quadrinhos dele não se movimenta. São só sequências de frames, né, de fotogramas parados que ele vai jogando assim, porque a mente do Maurício de Souza funciona na base de fotograma, né? Porque o estilão dele, a quadrinização dele é fotogrâmica, vamos usar este absurdo. O Maurício de Souza, a mente dele trabalha através de fotogramas, e o mangá não, o mangá ele desliza pela imagem, né? Você pode ver todos os bons mangás, a câmera ela vai embora, porque ela tem uma narrativa cinematográfica. Você põe uma câmera. Lembra aquela sequência de abertura do Evil Dead? O nosso considerado Sam Raimi, que ele põe uma câmera num carrinho de mão e sai correndo pelo mato, com aquele monstro. Aquela sequência é ótima. Que sabe o que ele está fazendo ali? É o que o mangá faz. O mangá, a câmera desliza, a câmera sobe e desce. E o Maurício de Souza não tem disso. O Maurício de Souza não tem, é só imagem congelada. Ele não tem sequências, por exemplo, como tem nos comics, em que a imagem está aqui em cima, ela vai descer num quadrinho, desce outro quadrinho, desce outro quadrinho, como se fosse um leque. Os comics fazem muito disso, né? Vai caindo. Ah, o Will Eisner, porra, não preciso nem dizer. O Will Eisner faz isso tranquilamente, né? Ele vai narrando a queda de uma folha da árvore e com um diálogo em volta. Isso é maravilhoso. Isso é sensacional. O próprio Ziraldo já comentou uma vez que uma menininha virou para ele e ele perguntou: poxa, por que que as meninas. Ele falou: pô, só as meninas voam, por que que os meninos não voam? Aí a menina falou: porque as meninas têm asas. Aí o Ziraldo falou: porra, isso dá samba, hein? Isso dá um samba, ou seja, é uma ideia excelente. E a ideia de cair a folha assim, você vai explicando uma coisa, isso é típico dos mangás, que também é típico do Will Eisner. Só que o Maurício Souza não tem nada disso. O Maurício Souza simplesmente pegou a quadrinização dele e colocou lá alguma angulosidade, algum ângulo mais profundo. Ao mesmo tempo em que ele pegou os personagens e esticou, o que não é nenhuma novidade, pois a Tina, que é a versão genérica da Mônica, mais adulta, mais adolescente, já era a mesma coisa. O que ele fez foi pegar e criar mais um genérico da Mônica. Ele elevou os personagens com um pouco mais de idade, colocou algumas coisinhas eletrônicas, né? Porque na cabeça dele, o Japão é eletrônico, né? Na cabeça oca dele, o Japão é puro eletrônico, fechando a porta. E é, pode ser, mas também o Japão é tradicionalíssimo, né? Não é só isso. Mas a visão que ele tem do Japão e a visão que ele quer passar para o leitor é essa, né? Os personagens ao mesmo tempo têm. O olhar não é mangá. Realmente a característica principal do mangá são os olhares exagerados. Ele não aumentou o olhar porque ele tem medo. O Maurício de Souza, por mais que ele seja o maior autor de quadrinhos nacional, ele tem medo de ousar. Ele morre de medo porque ele segue a seguinte frase: o time que está ganhando não se mexe. Ao mesmo tempo que ele lança esse gibi mangá, e para ele foi uma revolução. Foi medonho, foi tremendo, porque ele não mexe, ele deixa lá quieto. Ele morre de medo da mudança. Para ele fazer isso, o que ele fez? Buzinaram muito na cabeça dele, suspeito que foi coisa da mulher dele, que é uma japonesa. Também aquele lance dele ter ganho o concurso do mascote da Colônia, dos 100 anos da Colônia Brasileira, uma tremenda, uma sacanagem, né? Um monte de gente mandou desenho, concorreu, acreditou. Aí saiu o Maurício de Souza. Foi uma sacanagem que fizeram. E muito me impressiona que ele concorde com isso. Eu não estou sabendo. Está sabendo sim. Papo furado. Ele sabe disso, mas o que interessa para ele é faturar. Ele quer brilhar. Ele quer estar em tudo. É tipo assim uma Angélica, né? Quer fazer um comercial até de papel higiênico. Está botando a cara na mídia, está aparecendo. Não interessa, porque está faturando. E o que acontece? O desenho do Maurício de Souza, ele não tem coragem de ousar. Ele não ousa. Ele fala, vou falar de drogas. Talvez fale, mas você jamais vai ver o Cascão Junkie, né? Você nunca vai ver o Cascão tomando um pico. Você nunca vai ver a Magali levando no furico, né? Levando no cozinho. Não tem disso, de jeito nenhum. Você tá louco? Porque o Maurício de Souza, acima de tudo, é um cara extremamente conservador. E é espírita, né? Espírita não tem ninguém mais conservador que espírita, só católico. E ao mesmo tempo ele tem muitos rolos comerciais, ele não pode ousar, ele está engessado na própria obra. Mas ele é um cara vivo, ele tem tino comercial. Então ele resolveu fazer essa Turma da Mônica mangá por dois motivos: falta de grana, porque os gibis da Mônica na banca não estão vendendo, nem estavam vendendo mais como deviam. E segundo, por senso de oportunismo, para chegar lá na Bienal, chegar na Bienal do livro, e lançar isso, porque a Bienal tem o seguinte, ela funciona como vitrine momentânea. É a mesma coisa que as animecons, anime friends, você bota ali teu produtinho, vende ali, acabou. Saiu de lá, um abraço. E deu certo. O gibi dele, da Turma da Mônica Mangá, vendeu 45 mil exemplares e se esgotou. Não foi 80 mil, como eles estão dizendo, é exagero, né? 80 mil, para com isso. Mas eles já levantam lá para cima, né? Esses sites puxa-saco por aí, já levanta lá para cima, porque eles não podem ver um sucesso, ainda mais do grande mestre, né? Não, foi 45 mil exemplares, parou ali, e aí o resto foi rodado realmente uma segunda tiragem para a banca. Mas na banca, esse gibi não vai bem. Ele está marromeno, porque o erro do Maurício foi acreditar que bastava ser ele, mas o pessoal vai comprar porque é o meu produto, é a minha Mônica, é meu. Foi-se o tempo em que o leitor só tinha ele como opção. A cagada do Maurício foi que ele não tem a noção de que na banca você tem outros produtos concorrendo, né? Você, a molecada vai lá, você tem primeiro o Naruto. E a Mônica Mangá apanha feio do Naruto, por um simples motivo: o Naruto passa na televisão. Maurício de Souza não passa na televisão, não passa a Mônica Mangá, né? O Maurício de Souza foi burrão. Houve um problema de planejamento, de novo, né? Ele já quebrou a Black White dele, a produtora da animação, por causa dessa merda desse planejamento. Tudo bem, ele resolveu lançar o mangá dele agora na Bienal, vendeu pra cacete, beleza. Mas ele tá falando, não vou fazer animação, vou fazer uma animação. Ele devia ter feito animação ao mesmo tempo que o mangá. É a mesma lorota que o Cassaro disse lá com o Holy Avenger. Não, vou fazer animação porque o mangá tá saindo. Tudo bem, passa animação. Mas o que ele faz? Ele cancela o Holy Avengers. E cadê a animação, bicho? A animação levanta o gibi. E o gibi levanta a animação. É tudo casadinho. A história indica que tem que fazer isso. Fazer tudo casadinho, bonitinho, funcional. Não. O maluco do Cassaro, o chavequeiro do Cassaro, cancela o gibi. E a animação dele? Não, fizeram lá uns testes de frames, lá umas coisinhas lá, e morreu o assunto. Maurício Souza é a mesma falta de planejamento. Ele teve um momento oportunista, lançou beleza, tal, funcionou, joia. Bacana, vendeu bem, ele ganhou uma fortuna a mais, porque ele já é milionário, né? Ele já é milionário, o pessoal pensa que ele é um artista, ele vende essa imagem. Ah, e os quadrinhos que eu faço, quadrinhos. Não, ele é um milionário. Não é à toa que sequestraram lá a família dele, a mulher dele, o filho dele lá, porque ele é milionário, esse homem tem muita grana. Não vem com essa conversinha de desenhista que eu tenho minha prancheta, ele nem desenha, né? Essa é uma das grandes mentiras que se contam por aí, que o camarada desenha, que ele fala, não, ele não desenha nada, você acha que ele vai ter tempo de desenhar e mudar completamente tudo isso? Não, não é ele, mas ele pega pra ele, que nem dizem, dizem não fazia quadrinhos, não fazia nada, era a turma dele, mas ele assinava. Isso é uma das grandes mentiras dos quadrinhos e que passa batido, né? Isso precisava ser bem denunciado, porque a molecada se ilude. Quando eu era criança também, eu tinha meus 10, 11 anos, eu mandava carta pro Maurício e ele respondia. Ah, porque não sei o que, mas é mentira, eu achava que ele que desenhava, não, isso é uma cascata. Mas o que acontece, esse gibi da Mônica foi muito bem nas bancas, foi muito bem na Bienal, mas não vai bem nas bancas. E é um problema de gerenciamento, ele devia ter lançado a animação junto com o gibi. Como acontece no Japão, se você pegar aí nos teus mangás antigos, se tiver a Arama, não o Tankōbon, o semanal, você vê que quando saiu Arama, o gibizinho da Arama, nas primeiras páginas está assim de produto licenciado. Na primeira história da Arama, na Shonen qualquer coisa, eu devo ter aqui em algum lugar, você vê lá o gibizão da mangazão da Arama, a primeira história, e antes um monte de produto licenciado. Porque já está tudo intercalado bonitinho. Tudo trabalhado para sair ao mesmo tempo agora, porque vamos, né? Maurício não. Maurício de Souza pensa nele, em mais ninguém. Ele podia ter organizado em tempo recorde, uma animação para levantar a produção dele, alguns produtos paralelos, o que ele fez. Mas a turma da Mônica original, né? Não o genérico nipônico, né? Ele fez as tranqueiras dele para liberar o encalho e tal. Aqui, ó, você tá aqui, já tá comprando isso aqui, eu já compro isso aqui também, já livro isso aqui, não sei o quê, vai dar dinheiro pra Panini, esse pessoal legal, blibli. Mas o planejamento dele vai soltar a animação o ano que vem. Nós já sabemos que o Maurício de Souza, ele não tem as manhas com a animação. É só você ver no Cartoon Network que passou algumas animações dele, né, do tempo da Black White, eram péssimas, eram horríveis, verdadeiro lixo. E muito me intriga que o Cartoon Network, com toda aquela exigência de qualidade que eles têm, distribuindo prêmios, flâmulas, comandas para anunciantes, eles tenham permitido passar uma animação do Maurício que estava com acetato sujo. Acetato sujo, isso quem fazia era a Toei, nos anos 80, com aquelas animações porconas, a preço de banana, aquilo Thunderbird 2012, você vê aquilo lá, era horrível, animação com acetato sujo não tem cabimento. Mas passaram, porque Maurício pressionou. Felizmente, entrou um gringo, falou e tirou essa merda do resto, tá péssimo. Claro, agora, com as novas animações, com as novas tecnologias em flash, você faz uma animação porca, mas funcional, que é o caso de Princesas do Mar, do Yabo, né? Que você vê que é uma animação vagabunda, ordinária, de um produtinho sem vergonha, mas que funciona. Inclusive, está lá no site do Yabo, meu DVD saiu na França, né? Puta, eu não teria o menor orgulho de lançar essa coisa na França, pô. Mas tudo bem, tá ganhando dinheiro dele. Tá ganhando dinheiro. A única coisa que eu não concordo é você vender uma moralidade botar a mão na cabeça de criança para ensinar qualquer coisa. Eu acho que não é a obrigação de uma empresa e nem de um autor fazer isso, que nem que fazer isso na escola. Mas existe sempre alguém que acha que está tudo certo, porque não sei o quê. Eu sou radicalmente contra. Eu não ponho minha mão na cabeça de criança nenhuma. Eu venho do entretenimento. Eu cuido das minhas filhas e do meu filho. E olha lá! Eu acho uma tremenda de uma falta de caráter o camarada vender, fazer um livro e depois virar série de televisão. E tudo comprado, né? Tudo armado para virar série de televisão, para vender brinquedinhos de menininhas que defendem a ecologia, que defendem a família. Meu, isso é sórdido. Porque quem está financiando isso é uma empresa. Empresa não tem caráter. Empresa vende o quê? Ela vai falar qualquer coisa para iludir papai e mamãe. E se papai e mamãe quer aquilo, ela vai concordar, faz, porque o negócio dela é vender brinquedinha, vender DVD, ter audiência. Isso é sórdido. Quem tem que cuidar disso, na minha humilde opinião, é o Estado, através da escola, né, ou então através de publicações reconhecidas, dignas, e não um autorzinho que aparece no site dele com o anel do Lanterna Verde. Isso é ridículo, né? Isso é horrível. Agora você está delegando a criação dos teus filhos para esse camarada. Imagina! Pensa bem a desgraça que isso é. Mas voltando aqui ao lance do Maurício, o que acontece? O Maurício de Souza não tem... ele pode até fazer uma animação em flash, razoar para quebrar um galho, mas veja bem como ele está fora de sincronia. Os japoneses ensinam como é que faz. Você lança um mangá, já faz um bem bolado com outras empresas, que isso vai bombar, e bombou. Aí você, um pouco mais pra frente, você lança a animação, mas ela está previamente programada. Você já faz... Não, aqui não tem disso. O Maurício de Souza lança quando ele quer, como ele quiser. É certo, isso não sei. Mas o que eu sei é que o produto que ele está vendendo não é mangá. Essa que é a grande lorota que está sendo passada, né? Aquilo não é mangá. Como eu te falei agora, isso daí não é mangá. Isso aí é o Maurício de Souza emulando mangá. Mas aí que está, um camarada que já está há 30, 40 anos fazendo o mesmo gibizinho com pequenas modificações. Isso tem alguma repercussão na cabeça do leitor? Tem, cara. Imagine que o Disney estivesse vivo, todos os quadrinhos dele de repente virassem mangá. Cara, isso é uma revolução. Isso é uma mudança violentíssima na cabeça do leitor. Todos nós, eu incluso, nós fomos criados pelo Maurício, né? Nós lemos o Gibi da Mônica, do Cebolinho, o Cascão. Tem uns tarados, uns pervertidos, que até hoje estão lendo, né? Uns burro velho ignorante, que estão lendo o Gibi de criança, tô com a Turma do Limoeiro. Vá pro diabo, né, meu? Vê se cresce, vagabundo. Vê se toma vergonha nessa sua cara e para de ler Gibi pra criança. Ou vai ver, tu é pedófilo, né? Não, mas não é pedófilo não, que bobagem, não é pedófilo. O que acontece é que o cara tem síndrome de Peter Pan, ele tá lá na infância ainda, o camarada tem 18, 19, 20, 30 anos, tá lendo o Gibi da Mônica, é um coitado, né? Esse é um infeliz que tá parado no tempo, tipo Peixoto, assim, né? Eu não posso deixar de falar dele. Mas o caso do Maurício, o que é que ele acontece? Ele parou todo o mercado, ele pisou firme e mostrou, eu vou fazer mangá. Não interessa se ele faz ou não, mas ele não tá fazendo mangá, claro que não. O roteiro dele parece mangá, o desenho parece mangá, mas não é mangá. Ele fez um gibi denorex. Parece mangá, mas não é mangá. É uma conversa mole. É papo furado. Mas está sendo vendido como mangá. No que isso importa? É como se fosse o Disney tivesse feito um mangá. Meu amigo, isso é uma mudança violentíssima na cabeça dos novos leitores. A turminha que está sendo catequizada a desenhar pelo Maurício de Souza, você foi, eu também fui, também fazia meus rabisquinhos, eu copiava a Mônica. Imagina agora, quando ele fala mangá, ele está abrindo portas para toda a cultura japonesa. Ele praticamente entregou de mão beijada os corações e as mentes das novas gerações de leitores para o Japão. Eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim. Eu acho nefasto, né? Porque em termos culturais, você está entregando o futuro da nossa molecadinha a uma cultura alienígena. Basta lembrar que no Japão tem mangá lolicon. Tem mangá de pedofilia, não é pedofilia de sexo com crianças. Pedofilia é outra coisa, não confunda, não seja idiota. Pedofilia é uma doença. Acordou? Beleza. No Japão tem o toddlercon, que é aquele mangazinho que com criança pequena levando rola. Fora todo aquele aquelas tranqueiradas nipônicas, o Maurício de Souza abriu a porta desse inferno. Agora, a molecada com internet cada vez mais rápida, eles vão atrás, vão pesquisar e vão cair das nuvens, porque a cultura japonesa é extremamente sexual. Tudo bem que o japonês é liberal, ele tá na boa, bebê, tem pouco índice de suicídio, poucos assassinatos, mas você vai inevitavelmente criar um choque cultural. Eu acho que foi uma imensa irresponsabilidade do Maurício de Souza. Ele já abriu mão da responsabilidade social e cultural dele faz tempo. O negócio dele é grana. Mas quando ele lança alguma coisa no estilo mangá, é diferente de, por exemplo, você ter um Mutarelli que faz um mangá. Mutarelli ninguém lê. Puta troço chato. Se ele faz mangá, quem vai se interessar é o pessoal da Vila Madalena. Aquele bando de vagabundo que compra gibi a R$90. Acho que tá tudo certo porque gibi é isso. Isso não importa. Mutarelli não é ninguém. Mas o Maurício de Souza é apenas o maior desenhista de quadrinho infanto-juvenil e infantil do Brasil. Quando ele lança um gibi mangá, ele está mudando a cabeça da molecada que vem por aí. E os pais, imbecis como sempre, acham que está tudo certo, porque os pais também foram criados por aquilo. Tu faz, joga na mão no colo do moleque. Você não tem uma parte crítica. Você não tem um confronto de ideias. Você não para analisar por que ele está fazendo isso. Por que ele fez isso? E o interessante é que os sites de quadrinhos que estão por aí, fóruns, listas, ninguém fala no assunto porque tem um respeito meio silencioso pelo Maurício ou um desprezo. Ah, foda-se. O fandom de quadrinhos está uma desgraça, né? Isso está uma merda. Ninguém diz um A contra quem quer que seja. Todo mundo concorda com tudo, porque virou um bando de nerd riquinho, as tiragens caíram tanto, um bando de nerd riquinho, fedido, que compra gibi importado caríssimo e acha que está tudo bem, enquanto isso que na banca, que é onde o Maurício de Souza domina, ele está colocando o produto dele, ele está mudando o pensamento de uma geração inteira de novos desenhistas. Isso, por um lado, é danoso, que você está abrindo a porta de toda aquela putaria louca do Japão, sem ter referências culturais nossas para frear isso, né? Se a gente chegar no Japão com o nosso samba, com o nosso pagode, com nossas tranqueiradas, o japonês sabe se referenciar porque ele tem a cultura dele. São 8 horas de aula por dia nas escolas comuns de lá. Aqui não, aqui a molecada não tem noção. Porra, a molecada aqui não sabe nem escrever, bicho. Eu frequento o Orkut, vejo uns moleques querendo fazer roteiro de quadrinho, eu vejo e falo, meu, você não sabe escrever. É vergonhoso, é a mesma coisa que o cara querer cantar e não sabe... Ele não sabe nada de teoria de música. O moleque não sabe nada de nada, não sabe escrever e vai se meter a escrever. Você vê que desgraça. Agora, quando você tem uma situação em que a molecada é totalmente imbecil, pega um gibezinho de mangá, você já está influenciando a cabeça do moleque pro Japão. O Maurício de Souza entregou toda uma cultura, toda uma legião de crianças pro Japão. O Maurício de Souza se vendeu pro Japão. E quando ele se vende, ele não vende só ele vende toda a molecada, todos os leitores. Ah, os mais velhos não vão gostar. Ah, isso está acontecendo já faz tempo, porque o mangá já está aí, sim. Mas é diferente quando é uma tiragem de 2.000, 3.000 exemplares de uma JVC, editora JVC, quando é 45 mil exemplares do Maurício de Souza. É diferente. E nós que líamos Maurício de Souza, nós temos uma influência dele, a gente se escangalhou um pouquinho, a gente foi seguindo ali. Mas agora imagina o que é você entregar toda essa legião de crianças para a cultura japonesa. Por outro lado, existe uma situação interessante. O Maurício Souza está mostrando para o mercado e para os editores que o mangá, como estilo, é viável. É viável e não só viável, como é lucrativo. Lucrativo. Se ele foi para o mangá, ele abriu espaço para entrar a merda japonesa, mas também para que o autor nacional tenha sua oportunidade. Você, mais do que ninguém, você sabe que o autor de mangá nacional é extremamente segregado. Eu fui segregado por falar de mangá. A minha esposa foi segregada porque ela desenha mangá no estilinho japonês. Estira, faz mesmo. E o autor nacional, em geral, não consegue publicar, mas o autor de mangá conseguia publicar menos ainda, exatamente porque as pessoas, os editores, os leitores têm uma visão extremamente preconceituosa do estilo. Eles acham que o estilo é simplesmente putaria, pedofilia, como dizem os imbecis, né? Se o cara falar, ah, isso é pedofilia, ele é um imbecil. Você pode ver, se você falar pornografia infantil, opa, diferente. mangá pornográfico com criança é diferente. Se ele falou pedofilia, você pode ver que é um imbecil. Está na televisão também. Você vê lá o Datena, ah, esse pedófilo. Não. Peraí. Não é isso. Vamos ver do que se trata. Não, ele pegou uma menininha, tão agrediu, bereré, bereré. Não, isso é tentado violento ao pudor. Isso é estupro. Você não pode chamar de pedofilia. Ah, o combate à pedofilia. Não, meu, é a mesma coisa que seu combate contra o alcoolismo. Você está pegando os bebum na rua, você está dando porrada. Pedofilia é doença. Não erre mais com isso. E no caso do Maurício, o que ele fez? Ele teve todo esse lance, mas ele não conseguiu ter noção de que ele está entregando uma geração de desenhistas que estão chegando. Como eu te falei, por um lado é interessante, por outro é um lado é ruim, por outro é interessante, porque o nosso autor, olha, o Maurício de Souza publicou mangá, então é bom, é vendável. E o nosso editor, o nosso leitor é um imbecil, né? Ele só vai por aquilo que está no momento, ele não tem um planejamento a longo prazo. Ele não olha para o mercado de uma maneira mais ampla. Ele acha que, mangá não é nada. Mangá é uma bosta. Mas em compensação, agora que o tiozão soltou 45 mil exemplares, ou mais, né? Vamos colocar de uma maneira mais dramática. Ele 45 mil exemplares, vendeu tudo, esgotando, precisando rodar uma segunda edição. E é mangá? Meu, é o momento do autor nacional sair do gueto, né? E como é que esse autor nacional sai do gueto? Porra, bicho, eu acho que não sai. Porque a turminha só sabe desenhar. E para você chegar numa editora como eu fiz um plano de negócio. Eu peguei lá meus elementais, estudei o mercado, estudei o leitor, estudei como que pode vender, como é que não pode vender, como é que distribui, como é que não distribui. Eu, pela minha formação de editor, eu fui atrás para viabilizar o meu projeto. E fechei com duas editoras, não com uma, com duas. Eu só não vou falar do que se trata, que senão o neguinho vai lá e buzina da merda. Quando tiver pronto, eu te aviso. Não se preocupe não, mas tá beleza, tá rolando. Nós vamos lançar esses livros, esses meus livros, no estilo mangá. Porque o editor soube dessa vendagem do Maurício de Souza e ele cresceu o olho. Se bem que antes um dos editores falou para mim, Zé, eu sei que mangá vende, porque eu converso com os livreiros, converso com meus colegas, converso com a distribuidora, mangá bomba geral. Mangá vende muito bem, é um estilo que a molecada consome. E falamos do livro Princesas do Mar, do Fábio Iabo, falamos dos mangás da JBC, falamos do mangá de não sei quem. Vende bem. Um desses editores virou para mim, poxa, eu tenho um catálogo pequeno e os meus títulos são fracos, né? Mas vende também. Vende, sempre sai, tá sempre saindo. Ou seja, o mercado tá bem. E agora com o Maurício de Souza lançando o mangá e bombando de ver, os caras vão soltar mais produtos relacionados à produção de mangá. É lógico. É lógico. Só que quem pode fornecer bom material para esse pessoal é o autor nacional. O autor nacional não sai do gueto, fica enfiado no seu cantinho, no seu nível de mangazinho, samurai de não sei o quê. Isso é uma merda, cara. Aí o que acontece? O editor vai ao mercado procurar autores, ele não vai encontrar. Pensa bem. Pensa bem, vamos lá. Cassaro parou de fazer o Holy Avenger, porque ele parece que arrumou uma treta com a Erika Wano. Erika Wano não está desenhando nada, né? As menininhas lá do mangá Etora, elas foram para o Japão se decassegue. Denise Akimi sumiu. Quem mais que faz mangá? É esse mesmo, é esse aqui. Sumiu também. Esse pessoal é burro. Eles não acreditam em si mesmos. Eles deviam ter montado, que nem fez o meu grande Samuel Fonseca, autor do Dinamite e Raio Laser. O que ele fez? Ele montou um site com seus quadrinhos, alimenta constantemente, botou um banner e foi lá, tá jogando suas coisas. Recebeu o convite de um grande portal para fazer um link. É assim que ele vai. Tem uma boa saída, de boa presença de leitores, tem bons page views, ele está sempre produzindo. É assim que você faz. Agora veja, se o Cassaro fosse esperto, ele teria mantido um site. Só com o que ele fez com o Holy Avenger, ele poderia ter mantido um site com informações. Não aquela site porcaria, Geocity, mas um domínio. E com mangá sendo publicado semanalmente. Olha, de sexta-feira, de quinta-feira, sai uma página nova. Passa aqui, clica no banner. Dá um dinheirinho pra mim, que é importante. Podia fazer isso, né? Os gringos fazem. Os gringos fazem. A turminha do Etório poderia ter feito. Mas ninguém aqui pensa nisso, cara. Ninguém aqui. O autor de mangá nacional é um imbecil. É um imbecil de mente fechada que ele pensa em fazer o quê? Gibi preto e branco, né? Com retícula, e para levar para a editora, ó, publica. olha a mente estreita dessa gente. Eu até compreendo a situação deles, porque eles foram criados assim, né? Eles foram criados para aceitar dessa maneira e foda-se. É assim que... Não, não é mais assim. Mudou. É como eu falei no Orkut, o MP3 quebrou o monopólio das gravadoras sobre as músicas. O DVX quebrou o monopólio da distribuidora sobre os filmes. O JPEG quebrou o monopólio das fotografias impressas em papel dos estúdios, dos laboratórios de revelação e das editoras. Agora você escaneia, você mandou, acabou. Bicho, tá tudo rachado. E você não tem mangá oficial online, né? Você não tem, por exemplo, um arama, vai, vamos soltar um exemplo, uma meio. Você não tem isso online. É só no papel. Os japoneses estão com uma indústria enclacrada, engessada. Tem um ou outro mangá online, tem, eles têm, as editoras de lá têm. Mas vê se aqui tem. Mitos, Panini, JVC, eles nem querem saber de mangá online, porque eles só têm a visão estreita de papel. E o leitor também é assim. O autor nacional também é assim. Resultado, você não vai, eles vão querer lançar mangá nacional, porque, porra, se o homem falou, vamos ver como é que tá o mercado? Vamos. Como é que tá? O que que tem? Porra, só merda, cara. Merda, desenhista mal feito do estourar. Ah não, foda-se, eu não quero essa. O que eles vão fazer? Eles vão pegar mangá online do Japão. Ou como a Marvel está fazendo, está digitalizando seus gibis antigos e pondo para vender online. Meu, tá mudando o mundo, cara. E esse autor nacional está pensando em termos de retícula. Está pensando em termos de Naruto, imediatista, com a cabeça enfiada na caixa. Mas ainda eu acho que esse é um bom momento. É um bom momento para o autor nacional, se ele tiver competência. Não adianta só desenhar. Já foi o tempo do... Não existe mais isso de autor desenhista e lá oferecer seu serviço. Isso não tem mais. Colorista, que nem um babaca, falou, ah, eu sou colorista. Meu, enfia isso no olho do teu cu. Não tem mais serviço para colorista. Só lá fora, né? Que tem indústria, lá fora rola. Mas você quer ser empregado? Foda-se, vai ser colorista, vai tomar no seu cu. Morra, não estou nem aí com você. Mas em termos de Brasil, agora é um excelente momento para você fazer o seu mangazinho, fazer a sua proposta e fazer um plano de negócios para você encaminhar para os editores. Não está passando incólume e em brancas nuvens essa super vendagem do Maurício de Souza. Enquanto estava vendendo 2.000, 3.000 exemplares, os editores estavam batendo o pau. Por isso que você só acha gibi em livraria, porque a tiragem está microscópica. O homem vendeu 45 mil, não chega aos pés de uma tiragem de um X-Men nos anos 80, que era 450 mil exemplares, 300 mil exemplares, não chega aos pés. Mas em termos de mercado, isso é uma fortuna. É só você ver quanto custou aquela merda, multiplica por 45 mil. Tira aí, vai, 30% para a gráfica, o resto é do Maurício. Faça as contas, só pega esse gibi aí, se você tiver, multiplica isso aí por 45 mil e vê quanto que esse homem ganhou, tirando da gráfica. Tirando uma coisinha também para produção, mas esse daí já está pago, não tem problema. Olha quanto que esse homem ganhou de dinheiro na Bienal. Nas bancas está mais ou menos. O que interessa para você é o seguinte, é um excelente momento para o autor nacional fazer alguma coisa. Eu conversei com alguns autores, a gente encaminhou os projetos para algumas editoras, né? Rolou com uma. Rolou com uma, o capaz que, né, deu tudo certo, vai tudo bacana, vamos ver os contratos, a turminha está dedicada a lançar um mangazinho nacional com essa turma. Eu não ganho nada, eu deixei claro para eles, deixo claro para você, eu não vou ganhar nada. Estou só intercedendo porque eu tenho uma filosofia, é o seguinte, se eu quero ficar bem, eu quero que você também fique bem. Da mesma maneira que você fica bem, eu também quero, e vice-versa. Se eu ficar bem, eu fico melhor se você também ficar bem. Então eu não tenho por que ficar segurando a coisa para mim, ser mesquinho. É meu. Não, não tem disso. Comigo não funciona, porque eu sei da dificuldade que é de você ter, que você tem de chegar numa editora. Eu sei da trabalheira horrível, né? Que você tem que produzir pra caramba, encaminhar pros caras ser rejeitados. Eu passei por isso, é horrível. É desgastante. Mandei meus livros pra 10, 15, 20 editoras. Duas responderam. E eu devia ter mandado pra mais. Duas concordaram, cheguei lá, deu tudo certo, rolou. Eu sei então como é que é difícil pro mangazeiro, então, para colocar só seu gibizinho num lugar, é difícil, mas se tivesse um pouquinho de boa vontade, especialmente do Maurício de Souza, tudo mudava. Você quer ver por quê? A minha ideia era que é o seguinte, o Maurício de Souza estava com dificuldade de personagem disso, né? Isso vale também para o Kassar, para todo esse pessoal que tem seu personagem. Libera o personagem de graça para todo mundo fazer. É fanart? Não. É um apoio. Olha, eu não posso te pagar, mas eu deixo você fazer um personagem. Pega aqui um personagem meu. O Maurício de Souza tem mais de 380 personagens. Tem 400 personagens. Todo mundo conhece a Turma da Mônica, não sei o quê, mas ninguém conhece o Formigão. Você chega, não, você quer desenhar o Formigão? Faz umas tirinhas do Formigão e põe no teu site. Bota uns banners e ganha dinheiro. O Maurício de Souza é espírita, mas ele não exerce a caridade espírita. Ele tem personagem que ele não usa há milênios, que está lá largado, empoeirado, esquecido. Mas se ele faz isso, se ele dá a chancela dele para um autor, faz aí. Faz aí um personagem. Não, pode fazer, monta aí. Não vai fazer putaria, assina um contrato, responsabilidade, cuida do meu filho. Ele faz isso? Não, ele só quer grana, cara. Só quer grana. E o mesmo vale pro Cassaro. Ele tem os personagens dele. Ele não usa aquela merda, cara. Não usa, ele criou, enfio no cu. Ah, é. As meninas do Etório, tanta gente que gosta do... E não pode fazer por problemas de direitos autorais. Mas os japoneses são vivos, né? Eles sabem que que não tem como impedir a molecada de quando ele gosta, ele faz. Não tem como impedir isso. Então eles liberam e fazem vista grossa, né? Aí o cara faz putaria, faz não sei o quê, bereré, bereré. Eu vou citar só um caso do Bleedman, que é um desenhista filipino muito competente. Ele pegou personagens famosos, fez uma versão dele, muito bem feita por sinal, e soltou por aí e ficou famoso lá no Snafu Comics, né? Ele vai bem. Ele ganha uma graninha, faz o seu trabalho dele, ficou famoso. Agora ele escolhe onde quer publicar. Entendeu como é que funciona? Ele não teve autorização, podia ser processado. Mas não, vamos processar um moleque, né? Ai, deu um peido maravilhoso. Eles não vão processar um moleque, lógico. Mas o Maurício de Souza processa e fecha o site. Porque ele é um homem mesquinho, de mente atrasada, de mente ultrapassada, que só pensa em dinheiro. Podia liberar os personagens. Se alguém tiver a bondade de falar isso pra ela, libera esses personagens. Faz um, né, um bem bolado pra todo mundo, né? Faz um sortidão. E libera os personagens pra molecada fazer, pra eles começarem a ganhar seu dinheirinho, fazendo suas versões, proibindo isso, proibindo drogas, proibindo sexo. Ele faz o que ele quiser pra garantir a imagem do personagem. Mas quando você tem sucata ideológica, sucata de ideias, libera pros outros. Que custa? A Marvel também. Porra, quantos personagens a Marvel tem sobrando lá, cara? Tudo largado. Eu vou citar só um exemplo, um personagem que eu gosto muito, que é o Ron, que não era da Marvel, lógico, que era da Hasbro, que a Hasbro, em fabricante de brinquedos, tinha lá esse brinquedão do Ron, e fizeram um quadrinho para vender o brinquedo. A Hasbro matou o Ron, não tem mais, já era. E o personagem está aqui, podia liberar isso pra molecada, ó, faz aí uma versão. Tô, é só pôr uma pessoa para cuidar disso. Monta um esqueminha rápido, programaçãozinha rápida no HTML, vamos liberar personagens antigos da Marvel para o pessoal fazer. Faz contratinho. Ué, já pensou que alegria pro pessoal? Tudo bem que a turma vai querer, vai. O Homem-Aranha, ou nada é ser o Super-Homem, que é os. Não, esses não. Esses não pode. Mas pode até fazer um concursão para selecionar essa turma. Tem outros personagens, você pode se divertir. E todos esses daí seriam, digamos. É, Marvel Licensed, licenciado pela Marvel. A Marvel, tá aqui, pode fazer. Você sabe o que isso significa? Perpetuação da imagem do personagem e da empresa para sempre na cabeça do pessoal. Enquanto ele estiver vivo, ele vai estar amando e consumindo. Vê como é que funciona? Eu sei disso. Esses caras não sabem, cara. Porque é todo mundo muito fechado, muito egoísta, muito egocêntrico. Resultado, fechando aqui para você o podcast. O nosso considerado Maurício de Souza não fez o mangá. Mas, em compensação, a atitude dele abriu portas para que outros autores que fazem mangá de verdade, ou entre aspas, possam apresentar seus projetos. Porque na cabeça do editor, fora o Maurição, já está. O mangá veio para ficar. É lucrativo, é funcional, é interessante e é bom. Agora tem que ver se essa molecada estúpida, imbecil, semi-alfabetizada vai parar com essa merda de ficar emulando o Naruto e vai fazer mangá de verdade. Como é que você faz mangá de verdade, Zé Roberto? Simples, filho da puta. Ideia. Você não vai pegar um Naruto e fazer igual, nem mudando. Você muda a ideia. A ideia é você parte primeiro da ambientação. A ambientação é o seguinte, é muito fácil, você coloca o personagem num lugar. Eu falei no fórum, no Orkut, que era o seguinte, você tropicaliza o personagem, a Motorola, olha o lápis freudiano, revive com a rola na boca. A Motorola lançou nos anos 60 o radinho lá, o radinho para carro deles, botou aqui, né, importou, fudeu tudo, porque o clima brasileiro era muito quente, e o rádio foi criado para o clima frio dos Estados Unidos, né? Eles trocaram, fizeram o que? Eles tropicalizaram, climatizar, na palavra certa, mas eles tropicalizaram o radinho. Ele funcionou, é a mesma coisa com o mangá. Você tem que fazer o mangá funcionar em termos de Brasil, em termos tropicais. E como é que você faz isso? Em vez de você fazer uma... Vamos pegar um exemplo, um robozão gigante, né? Que sai... Não, isso não funciona. Mas se você fizer crianças de rua, como eu fiz no Mega Man, crianças de rua usando para experiência, alguma coisa da nossa realidade passada para o mangá, funciona. Ou então você vai, em vez de ser um samurai perseguido por seus bandidos... Não, você faz um jagunço, ou um bandido, ou um cara que quer deixar de ser bandido, sendo perseguido pelos bandidos aqui de São Paulo, né, do Rio, de qualquer lado. Faz o cara ser perseguido em toda parte, e ele só quer voltar para a mulher que ele gosta. Acabou, isso é uma história, até o pedal! Outra coisa, o que, que dá medo no brasileiro? Pensa nisso, o que, que assusta o brasileiro? Nos anos 50 tinham trocentos filmes nos Estados Unidos de baratas, monstros, pernilongos, criaturas imensas atacando o mundo, né? Eram filmes de... os caras falavam de radiação, que explodiu a bomba atômica. Eles estavam preocupados com relação à parte social, ou só um tema... Não, eles queriam dinheiro, queriam faturar. Então eles pensavam assim, o que, que dá medo para essa gente? Era o que? A bomba atômica, que na época todo mundo se cagava de medo, porque surgiam mutações, e os caras capitalizavam esse medo e soltavam aqueles monstros malucos. O que que dá medo? Por que que o Tropa de Elite fez sucesso? Eu vou te dizer por quê. Porque o Tropa de Elite foi uma resposta fascista, mas funcional, ao medo que o brasileiro tem da bandidagem. Todo brasileiro tem medo de bandido. Não estou dizendo que bandido realmente seja daquele jeito. Tem alguns que são, outros que não. Mas não interessa. A mídia vende essa imagem de que o bandido deve estar morto. E não é isso. Não é bem isso, não. Mas é no que esse medo foi incutido pela mídia. O que, que você faz como autor? Imagina o que, que seria um policial lidando com esse medo diariamente, mostrando os bandidos, mostrando não sei o quê. Você já tem uma história. Um investigador da polícia civil tendo que lidar, não com tráfico de drogas, mas com a bandidagem do dia a dia. Requer um pouco de pesquisa? Sim, requer, mas funciona, você já tem aí uma história. Você já tem aí, digamos, um Golgo 13, vai? Um hitman, um assassino de aluguel. Como é que seria isso no Brasil? Eu fiz alguns rascunhos sobre isso. Funciona. A minha senhora tem uma ideia maravilhosa de um menininho que ele trabalha como office boy e tal, é, pega o seu 30 do dia, um dia dá, ele vê uns carinhas pulando e correndo. Eu não sei como é que se chama esse esporte, esporte radical, que parece aquele comercial da Coca-Cola, os caras ficam pulando, correndo. Ele se entusiasmou e começou a fazer isso no trem. Ele ficou tão bom que começou a participar de concursos ilegais, até que ele é chamado para fazer uns assaltos. Meu, isso é uma história. Começa no subúrbio, no Brasil, bonitinho, ou então, como eu disse lá no Orkut, ao invés de você fazer uma menininha idiota que está atrasada, que tem que ir para a escola e gosta do carinha mais lindo da escola, aquela coisa bem mangá shoujo, que é uma merda, você faz o quê? Uma aspirante a cachorra, que ela dança no baile funk, ela é deliciosa, maravilhosa, ela gosta do bandidão, do malandrão da escola, ou da comunidade, não é favela, não falei favela, da comunidade, mas quem realmente a adora é o nerdzinho, que é meio evangélico, e que não sei o que que dá, mas ela não dá a menor bola para ele. Aí você vai mexendo com esse imaginário do brasileiro, não forma mangá. Eu já vi tanta desenhista nacional que faz uns mangás tão bons, mas o problema é que eles fazem mangás que estão destinados ao japonês. Ele faz mangá pro Japão e não faz mangá pro Brasil. Quando o autor nacional, o desenhista de mangá, se conscientizar que mangá tem que ser feito para nós, e não para os japoneses, e nem para os otakus, mas sim para todos os brasileiros, de uma maneira mais ampla, muito vai mudar. O Maurício de Souza já abriu o caminho. Maurício de Souza já determinou o carro, ó, tá funcionando, o momento é bom. Eu, o Zé Roberto, eu vou publicar meus livros. O que que você tá fazendo que não tá lançando suas coisas, velho? É isso aí, rapaziada, muito obrigado pela sua atenção. Ai, eu falo pra caralho, você vê que loucura. Obrigado pela tua atenção, um beijo pros mino, um abraço pras mana, e nós estamos aí. Falou, mano, obrigado.